estou aqui para pedir seu voto, porque eu quero ser deputado. Deputado, deputado, deputado. Para pedir seu voto, porque eu quero ser deputado federal. Para ajudar os mais necessitados. Para ajudar os mais necessitados. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, se vocês não votarem, se não votarem, eu vou morrer. Eu vou morrer.